madrugada silenciosa. Escuto tudo e todos os ruídos à minha volta. Do ponto de partida da zona sul, campo de fora. Enquanto o sol se esconde, a noite corre 12 horas. Quebrada, conturbada, madrugada silenciosa. Escuto tudo e todos os ruídos à minha volta. Do ponto de partida da zona sul, campo de fora. Enquanto o sol se esconde, a noite corre 12 horas. É na madrugada, onde tudo acontece. Ele enlouquece a partir do momento que tudo acontece ao seu redor. Ao mesmo tempo, totalmente conturbada. Cuidado com ela, prepotência exagerada. Entre problemas e sequelas, cortando pela viela, andando pela favela. Porta fechada reflete o medo no beco. O César fala que a quebra tá molhado. Toque da noite não pode faltar. Pressionado aqui por todos, mano, eu não posso fraquejar na zona sul. Partes opostas aqui se agridem de uma forma bem comum. Eu vejo tudo no zoom, não queira ser só mais um. Sugado pela escuridão, passei por todas as objeções usando argumentação. Tente compreender, você está sendo observado por quem seca de longe, só esperando piso em falso no chão. De cobras rastejantes, espalhando veneno pro outro pobote a todo instante. Enquanto isso, o risco repartido sobe e a polícia desce, visualizando, rodando de olho no que acontece. Quem é percebe, já sabe do perigo. Nem todos têm palavra e agem do modo devido. Inevitável atrito, segue levando muitas vidas. Com dificuldade eu tento preservar a minha. A noite busca longe o canto hipnotizante, convidando pra fonte da juventude em transe. Quebrada, conturbada, madrugada silenciosa. Escuto tudo e todos os ruídos à minha volta. Do ponto de partida da zona sul, campo de fora. Enquanto o sol se esconde, a noite corre 12 horas. Quebrada, conturbada, madrugada silenciosa. Escuto tudo e todos os ruídos à minha volta. Do ponto de partida da zona sul, campo de fora. Enquanto o sol se esconde, a noite corre 12 horas. No giro pela city, acompanhado da função. Quebrada é conturbada, mas também tem diversão. Tem lata, garrafa, fumaça se faz presente. Quando exala o esmeril, vem com um sorriso cheio de dente. Ramela, reincidente, cortar a sua ração. Fácil querer desfrutar sem bater um prego no sabão. Fica claro, só na noturna percepção. A pilantragem dá um sorriso e ainda toca na minha mão. Sigo as regras do jogo de tanta rivalidade. Para sobreviver aqui nessa realidade. Quebrada, conturbada, seduz e joga seu charme. Cuidado pra não se iludir nessa realidade. Quebrada que te convida, escolha sua alternativa. A noite desafia a saída aqui sem brisa. Quando o celular toca, lá vem outra proposta. Se quero ficar em casa, o rolê bate na minha porta. Sem guela, naquela certeza, sempre avante. Na quebra, me espera a responsa de centravante. Vi ela, uma festa, cerveja, freestyle e blunts. É porva, só observa, visão de longo alcance. Quebrada, conturbada, não para. Quebrada, quebrada, conturbada, não para. Quebrada, conturbada, madrugada silenciosa. Escuto tudo e todos os ruídos à minha volta. Do ponto de partida da zona sul, campo de fora. Enquanto o sol se esconde, a noite corre 12 horas. Quebrada, conturbada, madrugada silenciosa. Escuto tudo e todos os ruídos à minha volta. Do ponto de partida da zona sul, campo de fora. Enquanto o sol se esconde, a noite corre 12 horas.